Todo liga para 2209-3 na próxima casa. Temos Master 8224, Marcinha 2408, direto de uma, ao número 2 na aproximação, ajusta na 0197, está em 3 horas mais pelo caminho. American 230, checking in with you, that's 2,360. American 230, all power is free, press the call 120-0. It's good for me, 1-1. Hey. 1-1, American 230, checking in with you, 2,360. American 230, we're the contact from that. Current level 360 via Maryland Department. Captain 360 by the Maryland Departure, American 230. Milhas da sua frente. direita. Na direita, seria Alfa Juliette, 107. Alfa Juliette, 107, 107. Bom, na tela 284. Pegando o salão Salo da Maranhão, nível 370. Decola da pinção 1-0, segundo a esquerda, subida pouco, grande São de Paz, e até 1-0. Acena 5532, controle 1-0, destino 8. Para 2-2-4, completa o final do procedimento, chama a Ceia Salvador, 1-1-8, destino 9. Os operadores são pés autorizados e elétricos têm a posse estabilizada. Salvador, eu estou no seu Salvador, prefeito, pelo amor de Deus, falado. 406. Isso, assim, vai dar. Afirmo, atenta a frequência, moto 1-2, eu posso chamar autoridade. Bravo 1170, autorizado a linhar com o sistema zero. Informação vem sendo autorizada e ela está bem após estabilizada. 9970, estamos reconhecidos, frequência 126, decimal 85, alternativa 25, decimal 45. confirmando a aerovia Upper 16. zero, vento 190 graus, 08. 7798 segue via Alfa Juliet, portão 10. Alfa Juliet, portão 10-3398. Salvador, voo na 228, aproximação final da 10. Voo na 228, autorizado pouso, 10, vento 10 graus, 08 mais. Vive pouso, pista 10, voo na 228. 3222, boa noite, foi a mãe, pelo visto que ele chegar da mãe, foi ideal disso, para 4.6, o registro é 90, o resto meia. Vista para 2.6, a solidariedade elétrica tem a porta estabilizada. Pela direita, a porta final, mas antes.